te ver aqui, o tempo te fez bem, você não mudou nada. Falei sozinho outro dia, da sua teimosia, o som dessa risada. O tempo da gente era tanto, dinheiro pouco, mas a gente ia sem medo de pular do alto, sem nenhum juízo, quente como o sol. Não sei, não sei, não sei, será que a gente se encontrou de novo? Você sozinho, eu também. Pediu pra eu me comportar. Tá dando nó pra entender. Falando perto assim não dá. Tô a dois dedos de você. Tô isso aqui pra te beijar. Entrei aqui, você chegou. Você sozinho, eu também. Pediu pra eu me comportar. Dois dedos de você, tô só aqui pra te beijar. Falei sozinho outro dia, da sua teimosia, o som dessa risada. O tempo da gente era tanto, dinheiro pouco, mas a gente ia sem medo de pular do alto, sem nenhum juízo, quente como o sol. Não sei, não sei, não sei, será que a gente se encontrou de novo, sem nenhuma razão? O nosso mundo tá girando torto, na mesma direção.